Antenoeira. Especial Informação. Boa noite. Cantora, atriz, produtora cinematográfica, empresária e até modelo. Nasceu em 9 de agosto de 1963. Estava, portanto, a completar quase 49 anos. Whitney Houston faleceu hoje, ou melhor, faleceu ontem, no dia 11 de fevereiro, mas a morte só começou a chegar às principais agências noticiosas ao final deste sábado. Whitney Houston tinha 48 anos e faleceu devido a complicações físicas. Os problemas já se lhe arrastaram há muito tempo devido à envolvência da cantora e atriz com as drogas. Já há alguns anos, a morte de Whitney Houston havia sido erroneamente anunciada, precisamente devido a uma suposta overdose. Whitney Houston, na altura, de facto estava viva e continuou inclusive a cantar, mas desde alguns anos para cá que Whitney Houston não cantava. Aliás, a sua última aparição num grande espaço foi em 2009. Whitney Houston estava muito perto de regressar ao estrelato, integrando a comitiva de júri da série musical X Factor Finalists. Todavia, a morte chegou mais cedo do que essa série e impediu a cantora de regressar por algum momento e ainda que de uma outra forma aos palcos. Já eram conhecidos os problemas com a droga de Whitney Houston, que aliás estava já fisicamente bastante debilitada. Foram sucessos inúmeros os que lançou. Os seus maiores êxitos foram na década de 80 e princípios da década de 90. Começou a cantar em 1985 e durante 27 anos esta foi a sua principal profissão, cantora. Whitney Houston deixou a vida hoje aos 48 anos e deixa também recordações, muitas. Antenoeira. Especial Informação.